O presidente da Fundação Municipal de Saúde, Faisal João, entre essas aí acusações estão irregularidades nos contratos da Fundação, ligação do Dr. Faisal com o Laboratório Biocentro. E eu vou conversar agora com o Dr. Faisal João a respeito dessas acusações. Boa tarde, Dr. Faisal. Boa tarde, Cristina. À disposição, pois não. Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Doutor Faisal, como é que foram essas acusações? O que o senhor tem a dizer, doutor Faisal, a respeito dessas acusações? São acusações sérias, né? E são vários assuntos que foram abordados, né, nessas acusações pelo vereador Milton Bobato. São as mesmas acusações do ano passado e vem se seguindo, né? Que ele relata que as contratações são regulares, que as licitações são regulares, mas todos esses documentos foram entregues ao Ministério Público de junho de 2013 a dezembro de 2013. Então, cabe ao Ministério Público avaliar e julgar se realmente existe uma irregularidade. O vereador Bobato, ele faz a função dele como legislador. E o Ministério Público, avaliando todos esses documentos, vai nos dizer se existe algum erro e quais são esses erros, se realmente existe. Na verdade, não tem nada de novo, então, né, doutor Faisal? Ele só está batendo naquilo que já foi falado. Na verdade, isso chama-se politicagem. Usa um hospital para palanque político. Usa um hospital para barganhar poder. Mídia. Então, como eu volto a dizer para ti, as irregularidades, se assim como alega o vereador Bobato, ele deve aguardar a resolução do Ministério Público. Ele que vai nos dizer se realmente existe verdade. E ele é o órgão maior. Então, volto a repetir, o nosso colega vereador, ele insiste em dizer isso, porque ele vem repetindo durante um ano. Ele não tem o que fazer em relação à fundação, ele fica batendo sempre na mesma situação. Vamos aguardar a posição do Ministério Público. Certo. Em relação à Biocenter, que ele alega que eu sou sócio, eu quero que ele prove que eu sou sócio. Eu já disse isso em outra entrevista. A Biocenter é uma clínica, é uma empresa de laboratório que abriu em Foz do Iguaçu um posto de coleta e convidou todos os ortopedistas do hospital para trabalhar nessa clínica nova. E nós aceitamos, porque são todos médicos de fora. Eu vim de fora. O doutor Diogo, o doutor Gustavo, o doutor Everton, são pessoas que vieram de fora e não têm onde trabalhar, e a gente aceitou trabalhar na clínica. Mas se desde já isso for um importuno, não aceito o convite e fico, peço até a saída desse convite, enfim. Certo. Tem também outra acusação, Cristina. Certo, certo. E o AEX afirma que o doutor Faisal, como diretor do hospital, não pode trabalhar como médico. Isso já foi visto pelo Conselho Curador do passado e pela falta de médico na área de ortopedia e pela demanda enorme que a cidade de Foz do Iguaçu tem, mais de 10 mil consultas, mais de 500 cirurgias na fila. Nós, eu como cidadão e como médico, nós estamos ajudando o hospital para tocar a demanda que existe na cidade e a região. Certo. Tem também algumas acusações que o vereador Nilton Bobato fez também, doutor Faisal, a respeito de gastos excessivos da fundação. Na verdade, foram vários assuntos que ele tocou, várias acusações, né? Entre elas estão sobre os gastos excessivos da fundação, mas como o senhor já falou, assuntos que já foram debatidos, que já estão na mão do juiz para ele dar a sua apreciação. Os gastos hospitais são os mesmos que vinham tendo. A verdade é que isso eu volto a repetir. O que o vereador Bobato alega e nos acusa, de maneira infundada no momento, pois ele tem que provar, ele tem indícios, ele relata que tem indícios. Então, o que ele vem relatando nos últimos anos é a mesma história de sempre. Contrato, licitação, valores, etc. e tal. Então, o Ministério Público, cabe a ele avaliar e dizer, eu pergunto, Cristina, quantas vezes o vereador Bobato, que se preocupa tanto com a saúde da cidade de Foz do Iguaçu e com o andamento do hospital, ele foi no hospital com inúmeros convites que a Fundação fez. Nunca nos procurou, nunca nos ajudou, só acusou tentando denegrir a imagem da Fundação e seus diretores. Se ele é tão preocupado com a saúde pública de Foz do Iguaçu, por que ele não vai lá nos ajudar? Dizer, olha, doutor, realmente a gente pode melhorar aqui, doutor, eu já fui diretor da saúde. Nunca. pior do que acusar é ser omisso. E ele está sendo omisso com o hospital, porque ele, como tem experiência na saúde, ele poderia ir lá. A porta está aberta, os contratos estão à disposição, mas ele só faz o quê? Usar o hospital como palanque político. É fácil ficar na janela jogar pedra. É, e a gente lembra, A gente lembra também, doutor Faisal, que o vereador Nilton Bobato já fez algumas críticas de pessoas que não são ligadas à área da saúde aí na administração do hospital, mas a gente lembra também que ele não tem ligação nenhuma com a área da saúde e já foi diretor da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Foz do Iguaçu, né? Só fazendo uma breve lembrança. É uma breve lembrança. Eu gostaria e faço um apelo à Câmara de Vereadores que abra uma CPI. Acho que é fundamental para a cidade de Foz do Iguaçu, mas uma CPI da saúde, desde o fechamento da Santa Casa até a construção do hospital, e faça toda essa CPI. Isso sim a gente quer resposta. E não usar a fundação porque mudou o governo, mudou o prefeito e tudo ficou ruim. Em 6 meses tudo ficou ruim. Então, Cristina, a gente já conhece esse discurso. É discurso de uma oposição fraca que não tem o que fazer, não tem como ajudar, então ele ajuda batendo. Mas eu posso fazer o convite ao vivo, ao vereador Bobato, venha nos ajudar, sente com nós, veja os contratos, como que a gente pode diminuir custo, mas acredito que ele não tenha vontade de nos ajudar, e não nos ajudando, ele está diretamente afetando a população de Foz do Iguaçu. É, porque o que o vereador fala na tribuna lá daquela casa de leis, doutor Faisal, tem muito peso, né? Então é bom que a população saiba disso, principalmente dessa disposição em que a Fundação Municipal de Saúde tem em receber o vereador, em receber qualquer pessoa que esteja interessada em saber como está o funcionamento, bom, a quantas andas a administração. Outra coisa, Cristina, o vereador poderia dizer lá quantas cirurgias diretivas foram feitas no passado de ortopedia. Quantas consultas no passado, que ele foi diretor da saúde e a outra gestão, foi feita em consulta eletiva? Por que que tem uma demanda de 12 mil consultas paradas no hospital? Por que que tinha no passado 2 salas cirúrgicas funcionando e a potencial dela é 6 e hoje ela está funcionando com 4 e abrindo a 5ª sala? Aonde estava o diretor da saúde, o secretário de saúde, que viu o hospital, o melhor hospital do Brasil, melhor saúde do Brasil, com 12 mil pacientes tendo só na ortopedia. Chove mais dentro do hospital que dentro do hospital. Áreas condicionadas que não tem. Material sucateado. Isso chama o quê? Enganação. Então, o Bobato, ele é bom de bico, mas ruim de trabalho. Porque se realmente a saúde era boa, por que que ela não tinha as filas zeradas? Porque a população ficava carente até hoje. Tem pessoas desde 2011 esperando uma consulta. Por que que ele não fala na plenária? Realmente a gente não resolveu o problema de saúde, nós estamos aqui para ajudar o novo prefeito a melhorar a saúde dessa cidade. Mas não, ele insiste, ele, o Sadi e o AEX, tentar denegrir a imagem do hospital. O hospital municipal está atendendo mais e melhor, e posso provar em número, e quanto mais você atende, mais você gasta. Outro detalhe, Cristina, o hospital trouxe 20 médicos novos de fora, só de ortopedista, 7 ortopedistas, de intensivista, 2, de neurologista, 1, de clínicos gerais, 4, enfim, porta fechada do hospital que não podia entrar ninguém. Então o hospital está melhor, sim. Quem fala mal do hospital é quem não usa, porque é o índice de aceitação de quem é atendido lá de 98%. Doutor Faisal, entre outras acusações também, o vereador citou aí a respeito de contratos, de ligação sua, né, com outras pessoas que ligadas também à administração aqui da Rádio CBN. Como que está essa situação? Olha, eu sou diretor técnico do hospital. Fui convidado porque saí com a saída do outro diretor, eu assumi interinamente para poder ajudar o hospital. Não existe nenhum contrato em meu nome, meus contratos estão abertos, eu trabalho lá como médico para suprir a falta de necessidade do hospital. Mas, perante essa situação, posso deixar de atender. Quem vai perder não sou eu, é a população da cidade que precisa de atendimento. Então não existe contrato nenhum todos, detalhes, tudo é feito com licitações. A gente tem prazos legais que às vezes são extrapolados, mas dentro da lei 8660. Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, e a população precisa saber, se existe uma pessoa participando da licitação, isso não é culpa do hospital. A licitação é aberta ao público, está na internet. Se as pessoas que vêm e não querem participar, a gente não tem como obrigar. Porque o hospital precisa de dinheiro público, a prefeitura está fazendo de tudo para manter o hospital aberto, fazendo a manutenção junto com o prefeito Reni Pereira, sabe o custo do hospital, é um custo elevadíssimo. Uma coisa, Cristina, que todo mundo precisa saber, hoje a fundação tem que arcar com todo o atendimento da rede, manutenção, compra de equipamentos, funcionários, enfim, tudo da rede que é atendido no ambulatório. Isso quem fazia antigamente é a prefeitura. Claro que o valor vai ser aumentado com o hospital. Cristina, o salário do médico aumentou em 10%, 14%, desculpe. O salário do funcionário aumentou em 7%. Nos últimos 2, 3 anos, nós tivemos a inflação de média de 7% todo ano. Se você somar a inflação dos 3 anos e todo esse aumento, isso chega a mais de 30%. E mais tudo aquilo que o hospital tem que agregar, coisa que a prefeitura fazia diretamente. Enfim, resumindo, volto a repetir, todos eles sabem, os vereadores que estão na tribuna, a maioria deles concorda que sabe que houve esse aumento, mas infelizmente o vereador Bobato sabe de tudo isso e ele quer holofote, ele quer mídia, ele é ano de eleição, provavelmente isso é importante para ele. Volto a repetir, a fundação tem os documentos entregues para o Ministério Público. O Ministério Público está avaliando. Cabe ao Ministério Público dizer se realmente existe algum fundamento na alegação do senhor vereador Bobato. Certo. Ok, Cristina? Na verdade... Tem alguma dúvida que eu possa tirar? Fique à vontade. Eu acho assim, doutor Vasque, aquilo que o senhor falou, né? Acho que para aquelas pessoas que têm dúvida, tanto para os vereadores que têm dúvida, né? Eu queria que o senhor reiterasse o convite, doutor Faisal, para que as pessoas vão conhecer de perto, vejam de perto o trabalho. Eu creio que, como o senhor falou, as portas estão abertas, os documentos também. Essas questões que foram levantadas já estão aí para apreciação do juiz competente para julgar, para analisar também essa situação, analisar os contratos, toda a situação envolvendo a Fundação Municipal de Saúde, mas principalmente, né, que se tem dúvida, que procure a direção da Fundação Municipal de Saúde, principalmente procure os hospitais para conhecer a realidade, para conferir in loco tudo que para dirimir todo e qualquer tipo de dúvida. Cristina, não tenha dúvida. Eu quero lembrar que vários vereadores estão frequentemente, diariamente no hospital, vendo a nossa realidade, vereador Hermógenes, Paulo Rocha, o Beni, Gissane, enfim, Vitor Assi, a própria Anice Gazeu, todos estão lá, sabem nossas dificuldades, nos ajudam, então eles estão muito presentes lá, todos os vereadores, com o próprio vereador Coquinho, vão lá, sabem da dificuldade, mas infelizmente nós temos um único vereador que insiste em falar mal do hospital e é o único que não vai lá, é o único que não conhece a realidade. Será que é verdade tudo isso, vereador? Por que o senhor não foi lá no hospital? Quantos convites foram feitos, o senhor ir lá se convidar? O senhor quer jogar a população contra o hospital? Eu quero que a população convoque o vereador Bobato que vá ao hospital. O hospital com portas abertas, os contratos que estão à disposição do vereador. Tem uma sala para esse tipo de situação. Ele pode sentar lá, pode despachar no hospital, inclusive. Dê uma resposta à população, vereador Bobato. Vá ao hospital, vê as nossas dificuldades. Não fique jogando pedra pela janela, porque é fácil. Então fica okay. Aí mais uma vez aí, então, o convite para o vereador Newton Bobato, que o vereador acompanha a nossa programação aqui, para que vá fazer essa visita de perto aí. Exatamente, né? Depois... Cristina. Inclusive eu gostaria, desculpe te interromper, o vereador Bobato venha à rádio e dê a explicação à população carente, que está há mais de 4 anos esperando consulta no melhor hospital do Brasil, quando ele era da saúde, como a outra gestão, que estão há 4 anos esperando uma cirurgia, uma consulta médica, e essa resposta a população quer também. Por que ele não resolveu como diretor da saúde? Agora é fácil chegar lá, nós que assumimos há menos de um ano, resolver o problema dos últimos 4 anos da cidade. E para isso, o vereador Bobato, que deve estar me ouvindo, isso tem custo. Ninguém é ladrão no hospital, vereador. Nós somos trabalhadores honestos tentando melhorar a saúde da cidade. Graças a Deus, o vereador, junto os vereadores, a maioria deles, o prefeito Veni Pereira, o secretário de saúde, o secretário de administração, o secretário da fazenda, todos eles sabem da dificuldade. Não são omissos. Estão tentando melhorar o atendimento e para isso eles sabem a dificuldade financeira que o hospital tem e para isso tem um custo. Infelizmente, não somos nós que colocamos o custo. Esse é um custo do Brasil. Tá, Cristina? Tá certo. Acho que mais, acima de tudo, doutor Faisal, a gente, como o senhor acabou de falar, nós colocamos os microfones à disposição do vereador Newton Bobato para que, da mesma forma que ele usa os microfones da Câmara de Vereadores, possa usar os microfones da rádio para dar a sua explicação, para dizer, dizer por que até agora não foi conferir de perto a situação do hospital, aí dentro do hospital, e também dessas explicações aí com relação às colocações que o senhor está fazendo. Mas, de qualquer maneira, é bom, né, que o vereador verifique de perto a situação, conferindo em loco. Eu tenho certeza que o senhor vai recebê-lo, né, com todo o carinho, com a mesma atenção que o senhor tem recebido os outros vereadores, também o secretariado aqui de Foz do Iguaçu, doutor Faisal. Não tenha dúvida, Cristina. Pelo contrário, a gente precisa que ele vá lá para nos ajudar. Ele é só as pessoas que fazem a lei e eles precisam ajudar através das leis e das experiências que ele, inclusive, tem como diretor. Tá certo, então tá o recado dado aí, doutor Faisal Jomo. Doutor Faisal, que é diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde aqui em Foz do Iguaçu, rebatendo essas acusações, que não são novas, como ele mesmo disse, né, aí do vereador Nito Popato, batendo em cima, né, voltando à mesma situação. Então, vereador, fica aí o recado, né, que o senhor quiser, fica os microfones da Rádio CBN abertos para o senhor e também as portas do Hospital Municipal, que será recebido pelo doutor Faisal Jomo. Doutor Faisal, obrigado pela sua participação. Viu, Cristina? Para complementar, claro. E falando de moralidade e de legalidade, eu pergunto ao vereador Bobato e ao Sadi, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que foi condenado, julgado e condenado em segunda instância por improbidade administrativa na época como coordenador e diretor da saúde, qual é a moralidade que nosso presidente do Comus tem para ser presidente do Comus? E participar, inclusive, do conselho curador, o seu Sadi, que tem a sua imagem diretamente ligada à justiça e condenado 2 vezes, e querendo dizer que existe irregularidade, ele precisa primeiro resolver a irregularidade que abate o seu nome, e ele tem em representação o Comus, uma entidade séria, importante, que representa a população do Foz do Iguaçu, querendo trazer a moralidade, se nem ele, como presidente, tem o seu nome 2 vezes já, em primeira e segunda instância, foi condenado por improbidade administrativa na área da saúde, está nos querendo nos julgar, nos culpar, se ele mesmo não tem moral para dizer nada da saúde e nem do conselho curador que deveria participar. Eu estou dizendo como cidadão, não como diretor do hospital. Eu lhe pergunto, Cristina, você convidaria alguém para trabalhar na tua empresa se tivesse algum indício de irregularidade na vida dele? Acredito que não. É verdade, né? É aquilo que o senhor falou, né? Eu já agradeço, viu?